Primeiro, minha mãe me levou à Inglaterra. Então, conheci minha avó, que nem mesmo a minha mãe sabia quem era. Achou estranho? Isso porque você não tem noção das coisas que tenho sonhado desde então. Fui pra Califórnia atrás do meu irmão. Lá, conheci pessoas exóticas, mas nenhuma delas sabia onde ele estava. Sejam bem-vindos ao segundo bloco. O nosso amigo querido Ed deu uma voltinha aí e o Ulisses assumiu o lugar dele. Fala aí, Ulisses. Olá, boa noite. Vamos continuar agora o nosso segundo bloco aqui com o Eliomar. Vamos lá, Eliomar. Então, agora nós vamos tratar de Casa de Bonecas. E pra ser bem sucinto, logo do início tem a parte da história do nada, mas vamos tratar lá posteriormente. Vamos começar logo pela história da Rose. Bom, ela começa quando ela e a mãe dela recebem um convite para irem até a Inglaterra conhecer uma senhora que até então era desconhecida. Chegando lá, elas descobrem ao mesmo tempo que se tratava da avó da Rose, sendo que nem mesmo a mãe dela sabia disso. Ela consegue comprovar isso. Depois de uma longa conversa, elas decidem que a Rose deveria ir procurar o irmão dela, o Jed, que já estava distante da família há muitos anos. Então acontece que a Rose ela vai parar na Califórnia e lá ela conhece alguns hóspedes bem peculiares, assim, cada um com uma característica bem exótica. Algo para se destacar e muito importante é que a Rose ela sofre com pesadelos constantes, bem estranhos durante um bom tempo. E ela passa por uma aventura onde ela conhece um dos hóspedes, chamado Gilbert, que salva ela de uma situação perigosa. E também começa a dar um foco na história do Jed, onde ele, na verdade, ele está sendo mantido como, eu diria, até num cárcere lá, num porão. Não sei se são os avós ou são tios, ou algum parentesco que eles têm com a família do Skin Cage, né, no caso. Parece que lá nos Estados Unidos existe tipo uma pensão que o governo paga quando tem um garoto que é órfão e tipo, você é um parente de segundo grau, ou um parente um tanto quanto próximo, e não fica comprovado que ele tem qualquer tipo de vínculo, qualquer parente vivo mais próximo, o governo lhe paga uma pensão que é referente aos gastos que você tem com essa criança. E é disso que os dois velhos, né, um casal de velhos, explora o moleque, mantém o moleque preso lá no porão. Igual tipo meio semi-animal mesmo, né? Só dá comida pra ele e mantê-lo lá embaixo. Fora os espancamentos, né, cara? Ele só arruma o moleque quando é hora da visita do assistente social e manda o moleque, ameaçam que se ele falar a verdade... Ele vai apanhar. Vai apanhar. Eu acho que até isso que alimenta um pouco o garoto começar a fantasiar muito, né? Começar a ter uma mente muito fértil. Quem é esse garoto lembra? Quem é esse garoto lembra? Quem sabe? Cara... Não. Não, sei quem. Pô, o JK já bebeu da fonte duas vezes, cara. Ah, Harry Potter. Exatamente, mantido na casa dos tios lá, faz serviço doméstico, debaixo da escada. Pô, mas Harry Potter é Plaza 5 estrelas perto do que esse moleque sofre, né? Com certeza. Mas não deixa de lembrar. Queria falar sobre essa primeira parte. Eu achei a Rose Walker... Hoje em dia eu chamaria ela de hipster. Mas naquela época ela parecia ser uma garota... Antes de mais nada, meio confusa. Ela tinha o cabelo de uma cor, né? Acho que era vermelho de um lado e verde do outro. Era o contrário, azul e tal. Cara, ela é loura e tem várias mechas coloridas, né? Cara, eu não tive problemas, porque a minha prima dava assim, cara. Minha prima, com seus 16, 17 anos, andava com o cabelo assim. Então eu não tive problema. E encaixou, na verdade, direitinho pra mim o fato de ela ser uma adolescente. Essa HQ foi lançada em 88, 89, parece. É o cabelo da Cyndi Lauper, pô. Também, né? Cyndi Lauper era um ícone nessa época. Não sabe se a referência veio daí. A gente sabe que Morpheus é inspirado totalmente no vocalista do The Cure. É verdade. Pois é. Dando continuidade, tem um capítulo que ele trata de como era... fantasias, os sonhos que o Jad tinha na cabeça dele, e que na verdade lá já habitava alguns seres, incluindo dois pesadelos que haviam escapado do sonhar quando o Morpheus estava aprisionado, que é o Glob e o Brute, e também estavam lá vivendo a Hipólita e o Hector, que era um casal que eles eram super-heróis de uma liga, não é isso? O que dá pra entender é que eles eram de um tipo de uma segunda divisão da Liga da Justiça. Tinha lá Liga da Justiça fodona, Batman, Super-Homem, Aquaman, Lanterna Verde, e tinha uma segunda divisão que eram os heróis ditos de segunda divisão, não eram tão poderosos a ponto de estar na primeira. Algo meio parecido com o que acontece no universo Marvel com a Tropa Alpha, que tem a Tropa Alpha, a Tropa Beta, a Tropa Delta. E, no caso, o Hector Hall, né, se auto-intitulava Sandman, né? E na cabeça do garoto, ele tava acompanhando como aqueles heróis bem bonachões mesmo, dos anos 50, que usa aquelas roupas bem berrantes, que usa aquelas falas, aqueles bordões e tal. Mas era porque o Groot e o Globo, pô, eles queriam criar na mente dele o mesmo sonhar do Sandman. Só que eles não conseguiram, por isso que ele se chamava de Sandman. Eram os pesadelos atuando pra criar um mundo do sonhar que seria deles, só dos dois. Quando o Sandman ficou, foi 40 anos em cárcere, todos ficaram desamparados, fracos, e muitos deles fugiram. O Corinthians foi um deles, que é um pesadelo, e o Brute Globe são outros dois que eles caparam lá. Falaram, a gente não fica mais aqui, o chefe não tá mais aqui, não tem porquê, mas a gente fica aqui. E como não tinha ninguém pra impedir eles de sair do sonho, eles saíram, foram pro chamado inconsciente coletivo da humanidade e ficaram por lá vagando, né? E é isso que aconteceu. No caso, o Brute Globe teve essa pretensão de querer criar um reino e escolheu esse cara aí que, pelo que me consta, ele já tava morto, né? Cara, a melhor parte é quando o Brute Globe fala pro Sandman, né, o super-herói, dizer que o Sandman que tá aqui pra invadir é um vilão, cara. Eu acho isso muito engraçado, que ele tenta defender o reino dele do Sandman. É, ele fala que é um pesadelo, né? Ah, é um pesadelo, tá vindo um pesadelo aí. O Sandman vai avançando através das barreiras que foram impostas dentro da cabeça do garoto, e ele finalmente consegue avistar a nave. Ele tá tipo numa nave, né, flutuando. Isso. Na consciência, e aí o Sandman falso sai pra enfrentar o Morpheus, né? Aí o Morpheus pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o Sandman. Ele começa a rir, tem um acesso de riso, não consegue aguentar, né? Porra, cara, o que esse cara é? De onde esse cara veio? Então, é porque na verdade todos os seres que viviam no sonhar, eles tinham algum motivo, né, pra ter saído de lá. Como, por exemplo, o próprio Gilbert. Ele também saiu do sonhar e o propósito dele não era ambicioso, ele simplesmente queria vivenciar a vida de um humano e tal. O sonho dele, inclusive o Gaiman fala que ele foi inspirado num escritor, não me fale agora a memória o nome do escritor, muito famoso, a inspiração dele pro visual do que o Gilbert ia ter, que na verdade é o Fiddler's Green, que é uma terra de marinheiros, paraíso dos marinheiros. E nessa mesma história, a Hipólita, ela está grávida do Hector, como o Seb já falou, que já estava morto no mundo real, e o Sandman explica para ela que aquela criança seria produto do sonho que um dia iria retornar para buscá-lo, porque ele pertencia a ele. Neil Gaiman tem isso, né, cara? Ele envereda por um lado um tanto quanto fofo e depois ele desce até a maior profundeza do inferno. A próxima história, no caso, se chama Colecionadores. E ela trata simplesmente de uma convenção de serial killers. Aí tu se pergunta, vamos dizer que você seja um serial killer, e você tem a ideia mirabolante, porra, eu quero conhecer os meus pares, eu quero conhecer aqueles que são iguais a mim, eu queria criar uma conferência. Os meus ídolos. Não necessariamente os meus ídolos, mas eu quero me encontrar, por exemplo, a gente é podcast, eu quero me encontrar com o Jovem Nerd, quero me encontrar com o MRG, sei lá. Aí o cabeça de tudo isso, que é um serial killer chamado Nimrod, ele decide criar uma convenção e avisa, ele liga para cada serial killer dos Estados Unidos, informando que num certo hotel, acho que é na Califórnia, é isso, né? Geórgia, isso. No interior da Geórgia vai ter uma convenção, e eles, para não ficar na cara, né, convenção de serial killers americana, tal, para a polícia não bater lá, eles colocam uma coisa que eu achei muito bem sacada, que é convenção de cereais. Cereais, nos casos, escrito com C, que é o alimento, né, cereais. Ou seja, quem passasse, olhasse, nossa, olha, uma convenção de produtores de cereais dos Estados Unidos, que interessante. E ele faz esse link de cereals com cereals, né? Que no caso de assassinos cereais e cereais, que é a comida. Começa o quadrinho que eu lembro que eles estão chegando ao hotel. São vários tipos muito diferentes uns dos outros. Tem o punk, tem o médico, tem o cowboy. E eles fecharam o hotel. Eles alugaram o hotel inteiro e fecharam. E eles decidiram que simplesmente não podia entrar mais ninguém, nenhum civil, nenhuma pessoa que não fosse do meio deles. O dono do hotel dá a entender que é um cara que só pensa em dinheiro, né? Então ele tá pouco se fala, olha, a gente só vão ter um probleminha, que a gente tá com um hóspede que não é da parte da convenção de vocês, que ele tá hospedado no quarto tal. E justamente esse hóspede é a Rose Walker com o Gilbert, que é o personagem que foi apresentado nas histórias passadas, que a gente vai descobrir posteriormente que ele é um dos sonhos também que fugiu do sonhar. Eles decidiram sair em busca do irmão da Rose Walker, que é o Jed, que ele não estavam tendo notícias dele, eles decidem cruzar os Estados Unidos para ir atrás do moleque, e eles acabam parando nesse hotel, muito coincidentemente, no hotel onde está tendo essa conversão de serial killers. Para vocês, senhores, o que, que vocês acharam desse capítulo fantástico? Cara, eu gosto de quando o Corinthians chega no hotel. Como é o nome do cara lá, do cara que criou a convenção? Nimrod. O Corinthians, ele chega lá e o cara da convenção vai conversar com ele, cara, o homem de família não veio. É o Nimrod. Mas eu sou o maior fã do teu trabalho. Queria saber se podia substituir aqui o Corinthians, mas é claro, eu posso substituir. Aí ele vai lá no palco e fala assim, ah, gente, ó, o homem de família não pôde vir, mas eu tenho um cara aqui que é tão da altura dele, do mesmo naipe do que ele. Aí vem o Corinthians, aí tem aquela ovação, palmas. Eu acho sensacional, velho. É como se fosse, sei lá, a gente tá montando uma convenção aqui, né? Aí de repente chega lá o Azaghal. Meu Deus do céu, o cara tá aqui, o cara é uma lenda e tal. O homem de família não foi presente porque ele tava lutando com o Constantine, no próprio arco do Constantine. Essa linha de tempo parecida que eu acho o máximo em Sandman. Ele respeitou o que estava rolando em outra história, que é do mesmo universo, que é no caso da Constantine, e aproveitou disso para montar a história dele. O Corinthians, né, é um serial killer lendário, na verdade ele é um pesadelo que fugiu do sonhar também. Ele domina todas as técnicas de estripar, de matar com facas, e ele tem uma predileção por olhos. Tanto é que ele só vive de óculos. Tem um momento que ele tira os óculos dele, e no lugar de olho, no lugar das órbitas, ele não tem olho, tem duas boquinhas com dentes afiados, que ele fala por elas, no caso, quando ele está travestido de pesadelo. Cara, o que eu gosto também ainda nesse arco são as mesas redondas, cara. Os temas da mesa redonda. Ah, é verdade. São palestras pra falar a verdade, cara. Porque assim, por exemplo... É, palestra 1, assassinos em Hollywood. Aí o cara reclamando, ah, eles retratam a gente como monstros, nós não somos monstros. Aí palestra 2. É religiosa lá. É, foda, religião, é. Não sei o quê. Aí tem a divorciada, sopa de cachorro e o anjo negro. Cara, os nomes são demais, né? É, sopa de cachorro é ótimo. Não acredito que sopa de cachorro é uma mulher. Sopa de cachorro é uma mulher? Não, aí que tá outra parte genial desse arco. O cara que fala isso, logicamente, não será o killer. Malandrão, repórter de um jornaleco desses, né, dessa do mascate da vida, ele não se sabe como, ele roubou o convite de um outro serial killer que tava morto, decidiu ir ver qual é a dessa conferência, e o cara dá ratada atrás de ratada, não sabia que sopa de cachorro era uma mulher, os caras já olham ele torto, né, pô, esse cara tá falando dela. Assim, na convenção tem todos os participantes tem um crachazinho com o nome deles, né, com o nome de guerra deles, e ele tá lá escrito no dele Bicho Papão, e do Bicho Papão no caso, o mote dele era falar, me dê um número, então chegou um outro cara lá, um outro serial killer, o velhão fala pra ele, ó, beleza, tudo bem, tá, sei lá, 56. Ele fala, o quê? Desculpa? Ué, não é seu lema? Você não pede sempre o número? Aí ele disfarça, né? Não, nossa, essa parte. Aí ele, é, realmente, não sei o quê. Aí ele fala algumas frases que ele tinha decorado a respeito de serial killers, e ele vai dando ratada atrás de ratada, e ele vai apresentando a revista dele, que é a Castle. É uma revista dessas de... dá a entender que toma conta, faz entrevistas com temas tabus. Chega uma hora que ele acaba se entregando na ratada feia, o Corinthians olha pra ele, olha assim, chama um outro serial killer pro canto, chama o organizador do evento, Nyrod, que é um senhorzinho de meia idade, careca, de óculos, né? Tu nunca vai dizer que aquele cara é serial killer. Aí chega no canto, sobe no elevador e fala, é o seguinte, cara, deixa eu te falar, esse cara aí que tá dizendo que é o Bicho Papão não é, cara. Ah, como é que tu sabe? Eu estive lá, o Bicho Papão tá morto. Ah, como é que você sabe? Pode acreditar, cara, eu sei. Eles chegam à conclusão que eles têm que fazer alguma coisa com isso. Uma das regras da conferência, que o próprio Nimrod falou no início, na primeira palestra, na abertura, ele falou, senhores, onde nós comemos, não cagamos. Ou seja, todo mundo aqui é serial, todo mundo tem essa parada de querer matar, quer ter suas vítimas, suas coleções, por isso que o nome do arco é Colecionadores. Mas aqui, pelo menos no tempo que nós estivermos aqui na convenção, ninguém pode matar, proibido matar. E é até interessante na parte que eles vão, eles desmascaram o repórter, né, o cara se caga todo de medo, começa a chorar, e falam pra ele, dá uma pancada na cabeça dele, ele desmaia. Aí o Corinthians pergunta pra ele, pro Nimrod, né, então, senhor Nimrod, onde comemos não cagamos? Aí ele fala, exceto quando o diabo não atenta, né, quando o diabo atenta, ninguém aguenta. Mas tem uma parte que quando eu li me chocou muito, que é aquela que é o cara que tá sentado do lado do Terra da Alegria, né, que eu acho, que é o gordão, que é pedófilo. Terra da Alegria. Terra da Alegria. Aí tem um cara de cabeça baixa, que ele diz que quando ele era criança, ele degolava os gatinhos. Sim. E ele tem problemas sexuais, esse cara, ele ficava se masturbando, mas quando foi, ele diz exatamente quando começou a crise dele de cereal. Quando ele olhava as mulheres andando na rua, ele pensava que embaixo do vestido elas estavam nuas. Aí ele começou a ficar agressivo. Cara, quando eu li essa porra, velho, tu tá louco, meu irmão. Você já matou gatinho? Tá, por isso você tá nervoso? Não, pô, tô falando do cara aqui, cara. A mente do cara, sim, velho. Tá louco, velho. É bem construído, né, cara? É bem construído. E ele tá puto, ele tá puto porque ele achava que na convenção ele achava pessoas iguais a ele e ele não achou ninguém, entendeu? Ele não achou ninguém. Ninguém se interessava. Tem uma parte lá que o serial killer é fodão. Meio ritmo, né? Fala, ah, eu já matei 53. E tu, matou quanto? Ele matou... Aí o cara fala, 8. Como assim 8, porra? E tu ainda tá aqui nessa porra, nessa conversa? Ele falou, calma, mas eu sou um... Como ele chama? Ele fala um termo em francês. É, connaisseur. Um negócio assim, ele fala um termo em francês que é tipo especializado. Ele diz, eu só mato transexuais. Tem um momento exato. Exatamente. É antes deles começarem a fazer a operação, naquele momento ali, cara. Exatamente. Então ele fala, eu não sou ralé. Ele dá a entender, eu não sou ralé, pô. Eu escolho minhas vítimas, pô. Eu sou um cara especializado. E falando do Terra da Alegria, que ele tem um espaço bem grande nessa história, vocês notaram onde é que ele ataca, né? A Rose Walker tá trancada no quarto, né? Voltando ao arco original, história original. Por ordem do dono do hotel, fala, ó, ninguém pode sair do quarto, porque ela tá rolando uma conferência e os organizadores não querem hipótese alguma. Ela sai, né? Não, então, ela enche o saco. O Gilbert começa a contar umas histórias lá pra ela de terror, ela fica com medo, fala, quer saber, eu vou dar uma volta, vou arejar a cabeça. E ela acaba saindo, entrando na área de convenção, e ela entra lá numa parte tipo uma discoteca lá, e ela passa pela frente justamente desse cara do Terra da Alegria, que além de ser serial killer, também é pedófilo, né? Então ele olha pra ela e fica louco, aquele jeitinho, cabelo colorido, meio menininha, sainha curtinha. Pô, o cara fica maluco. E ele vai atrás dela pra tentar matá-la e invade o quarto dela. E antes disso, o Gilbert tava no elevador e tinha visto que o Corinthians, o pesadelo que ele se conhece, né, era do sonhar, tava na convenção e ele escreve nomezinho no papel, acho que é Morpheus que ele escreve, né? Uhum. E dá pra Rose e fala, Rose, se tiver tendo algum problema, se o bicho estiver pegando aqui, alguém for querer te machucar, tu abre esse papel e fala esse nome em voz alta. Mas que é isso? Não, só faz isso que eu tô te falando e que Deus tenha piedade de nós. Corta pra cena que o Terra de Alegria invade o quarto, começa aí que ele dá a deixa dele, que na verdade Terra da Alegria é Disney, né? A maioria das vítimas dele ele são crianças e ele pega todas na Disney porque, segundo ele, tem áreas no parque que não são vigiadas. E como a Disney nunca poderia dizer que ocorrem assassinatos dentro das dependências dela, seria um puta golpe de marketing contrário. Então ela sempre encobre e ele nunca é pego. Então ele sempre tá de boa, ele fala que é o lugar feliz dele, né? É um cara doente, psicótico total. Aí ele começa a arrancar as roupas dela, vai dar porrada nela, vai fazer os finalmente, ela abre o papel e lê, e é aí que o Sandman aparece, que é quando tem justamente a virada da história. O Sandman salva ela, bota o cara pra dormir, né, que característica interessante do personagem, ele não mata ninguém, não bate ninguém, ele é um herói meio assim às avessas, ele botou o cara pra dormir e ele decidiu ver qual é, pô, o que tá acontecendo aqui, tu sentindo as vibrações diferentes no ambiente. Ele vai pro salão de conferência justamente na hora que é a cereja do bolo, que é a palestra do Corinthians, né, do grande convidado, que é que nem o Vini falou antes, né. Quando ele tá chegando, ele vai lá, ele senta na primeira fila e fica olhando pro palhaço lá falando, né? Ah, porque eu conheço as técnicas do mundo. Basicamente, o que o Corinthians fala é o seguinte: nós, serial killers, não somos culpados por ser o que somos. Nós somos anjos das trevas, nós somos caçadores, gladiadores, guerreiros e deuses. É, ele tá querendo dizer, nós somos fodas e somos uma raça superior. Não, não devemos nos curvar a ninguém. Eles, as presas, né? A humanidade e o resto que se foda, nós temos motivos pra ser assim e ninguém pode culpar a gente. E aí simplesmente o Sandman vê essa palhaçada toda, se levanta, fala que não é assim, eu não te criei pra isso, eu te criei pra ser um pesadelo, pra mostrar o lado negro das pessoas. E ele decide enfrentar o Sandman com uma faca, o que é simplesmente ridículo, porque o Sandman criou, né, esse sonho, esse pesadelo. O Sandman trisca os dedos, o cara vira poeira, vira só uma caveirinha, com os dois olhinhos com pouquinhas, com dentes afiados. E a exemplo do primeiro história, que ele joga o Despertar Eterno pro cara que aprisionou ele, ele decide jogar na mente de todos aqueles serial killers simplesmente a consciência do que eles são de verdade. Ele fala, o meu castigo pra vocês vai ser esse, vocês vão ter a partir desse momento consciência de quão baixos, quão vermes, quão insignificantes vocês são e de quanto mal vocês causam às pessoas. Ele manda essa parada pros caras e pronto, acaba a conversão ali, os caras saem catatônicos do hotel, né, tendo noção de quão pequenos eles são, e acaba a história por aí. É porque todos eles se convenciam de que eles não tinham culpa, né? De que eles eram uma espécie de vítima da própria situação que eles criavam. Todo criminoso é meio assim, né, cara? Tem até essa desculpa esfarrapada. Ah, é porque eu sou pobre. Ah, porque, sei lá, a polícia bateu meu pá. Porque não sei. Todo mundo tem uma desculpa. Ele simplesmente mostrou que não é por aí. Falando do outro capítulo lá, da outra parte, que é já o início da transformação, Rose é salva por Sandman. Ela acaba encontrando no porta-malas do Corinthians o Jed, que era irmão dela, que depois que teve a confusão toda lá, o Sandman destruiu o Sandman falso, ele conseguiu se libertar do cárcere privado que ele tava, ele fugiu. O Corinthians pegou ele quando o Jed tava andando na estrada, que ele tinha fugido da casa daqueles avós dele, tios, sei lá, que eram fuleiros pra caralho com ele. O Corinthians pega ele, domina ele, coloca ele dentro do porta-mala dele e vai embora pra convenção que tava aguardando ele lá. Acontece que na reviravolta final da história, a Rose acaba achando o irmão no porta-mala do carro, consegue libertar ele e acaba o arco aí com ela voltando pra casa dela, a famosa Casa dos Mistérios, então aqueles personagens todos estranhos. E ela tá muito cansada com todos os acontecimentos, e eu até acredito, com relação ao Sandman estar aparecido na vida dela, acaba meio que acelerando o processo dela virar um vórtice. Vamos falar agora do Noite Adentro, que é quando Rose, depois de toda a encenação, de toda a aventura que ela acontece no hotel, ela vai pra casa, né, pra pensão. E lá recebe os parabéns de todas as pessoas estranhas que convivem com ela, e ela vai dormir. O Gilbert se mudou, né, porque ele era um esponja. Na verdade, ele encontra ela lá, né, ele encontra ele lá. É, ele era morador de lá, acho que. É, ele foi no último andar. Aí, quando ela vai dormir, ela começa a sonhar. E ela começa a sonhar, e tipo, o universo dela, dentro dela, o ser dela, começa a se expandir, e ela começa a entrar dentro do sonho de todos os moradores da pensão. E aí ela vê tudo, cara, tipo, todas as bizarrices e todas as verdades que as pessoas tentam não aparentar. E ela vai crescendo até que ela perde a consciência, acho que do corpo, assim, ela vira só uma consciência, que é quando o Sandman chega. Na verdade, ele chega porque ela rompe as barreiras dos sonhos e os sonhos se misturam, né, cara? É por causa que esse é o que o Vortex faz. Ele rompe as barreiras. Eles transformam tudo em um. É como se fosse um redemoinho, né? Ele pega uma coisa que tá organizada e começa a misturar tudo até que vira um caldo, uma porra toda misturada, e isso não pode, né, cara? Não, Sérgio, uma porra misturada não, cara. Pelo amor de Deus. E o Sandman tem essa função, né? De não deixar o Vortex acontecer, porque uma vez lá, muitos bilênios, trilhões de anos atrás, ele já deixou isso acontecer. Ele se arrepende até hoje disso e faz de tudo para não acontecer. Sendo que isso também, quando surge um Vortex, é a única exceção onde um perpétuo, ele no caso o sonho, o perpétuo sonho, pode tirar a vida de alguém. Pode ver, isso acompanha todos os castigos que ele dá, ele nunca matou. Exatamente. Ele castiga, ele não mata. Verdade. E então ele chega com a Rose e vai conversar com ela, assim, realmente na boa, né? Ele chega assim, Rose, tipo Jesus, né? É sério, cara, vocês não leem a Bíblia assim, pega tipo, Rose, assim, você é um vórtex e por causa disso, minha filha, você tem que morrer. Entendeu? Você tá destruindo a criação, você tem que morrer. E a Rose tenta o Gilbert, que é um cavalheiro, vai lá, fala seu Morpheus, que ele é a criação do sonho, né? Me mata. Diz que quer morrer no lugar da Rose e o Sandman, mas não pode, é ela. E ainda manda o Gilbert de volta pros sonhos e Gilbert se despede da Rose, dizendo assim pra ela que quando ela tiver a oportunidade, eu não entendo muito nessa parte, porque se ele diz que ela tiver a oportunidade de visitar ele na Terra dos Sonhos, na Terra que ele é, né? Que é o meu nome, sério. Fiddler's Green. Isso. É porque acontece o seguinte, Vini, na verdade existe uma possibilidade do corpo físico dela morrer, mas ela ainda existir como um ser no sonhar. Ah, isso. Exatamente. Aliás, muitos do que estão no sonhar já foram pessoas na vida real, inclusive o corvo do Sandman. Mephil. Isso. Então, mas quando muito próximo assim de Sandman já dizer, ó, vambora, que chegou a hora, a voz da Rose aparece, jovem, tá bonita, ninguém reconhece. Dizendo que ela não é o Vortex, que ela era o Vortex. Na verdade, a avó da Rose é aquele personagem lá do primeiro arco, né? Unity Kincaid, que é que tava em coma na época que Sandman tava preso, nas mãos da Ordem dos Antigos. Na verdade, não era bem coma, sabe? Porque fala que, às vezes, ela dava uma acordada por algum tempo, entendeu? Aí ela voltava a dormir por muito tempo. e tal. Era uma das que padeceram da chamada doença do sono. É, como a gente explica exatamente. Lá no primeiro arco. E ela explica que é ela que devia ser o Vortex. E não a neta dela. E aí a gente começa juntando as pecinhas aí, começa a ver um pequeno brilho de manipulação e desejo na história. A justificativa de que do porquê ela deveria ter sido o Vortex é porque o Morpheus, quando estava aprisionado, criou essa situação e é como se tivesse pulado, né, a vez dela e passou para gerações dela. Exatamente. Então aí o Unity pede pra neta dela tirar o coração dela, já que eles estão num sonho, né, num vórtex de sonho, tudo é possível. E ela explica isso pra ela e pede pra ela tirar o coração dela e passar pra avó. A gente entende que o coração é um simbolismo de quem é o vórtex, né, de quem é o escolhido. Isso. E morre no lugar da neta, como deveria ter sido desde o princípio. Depois de resolver o vórtex, Sedgman fica pensando no como isso pode ter acontecido e chega à conclusão que isso não foi um mero acaso. Então ele vai no seu salão, pega o objeto de desejo da sua irmã, que é o coração, uhum. E diz que tá, se pergunta se pode visitá-la em desejo, diz que pode. Chegando lá, ele praticamente joga na cara: eu sei que a culpa foi tua, sei que a menina nasceu com culpa tua, e se eu tivesse matado ela, eu teria matado alguém da nossa família, que seria um pecado muito grave no termo das leis dos perpétuos. Isso. Ainda faz uma ameaça dela, pra ela nunca se atrever a se meter nos negócios dele. E ela tenta dar uma de pra frente, assim, ele e ela, né, que é na dúvida de quem vai primeiro. E o Sandman fala que ela não é louca de se meter com a morte, com o destino e com o sonho. Nessa parte, a gente vê direitinho como a família é dividida. É, exatamente. Os três, mais velhos mandam. A morte, o destino e o sonho são os mais velhos. Não sei se vocês já viram por aí que desejo, delírio e desespero são irmãs gêmeas. Elas têm a mesma... Na verdade, não têm a mesma idade, mas elas são muito parecidas entre si. Tanto nas similaridades, quanto em algumas características do que elas representam. E o único, assim, que é de todos, o diferente, que é, inclusive, por isso que ele foi embora, que é o Destruição, que, inclusive, é o meu perpétuo favorito. Mas isso fica clarinho aí, cara. O desejo... Depois, quem é leitor de Sandman, quem gosta de New Game, vai ficar sabendo mais lá na frente, lendo arcos posteriores, os spin-offs que são lançados pelo autor, por que que ele tem tanta raiva de Sandman. Isso é explicado depois. Mas, então, no decorrer dessa história, fica muito patente, esse é o grande boom da saga, né? Dessa parte dessa história, que na verdade tudo era uma armação de um irmão querendo foder o outro, literalmente. Era só uma brincadeirinha, assim, que ia dar... Uma brincadeirinha mortal. Mas, exatamente, e a metade do universo ia acabar, assim. Uma brincadeira inocente de irmão mais novo com irmão mais velho. E sendo que a história é cheia dessas brincadeiras, né? Dos irmãos, assim. Agora, olha que genial, cara. O nome do arco todo é Casa de Bonecas, porque justamente essa frase que o Sandman fala pro desejo no final, né? Ele fala: nós não somos deuses, não somos... tipo, fodões, entidades, e cara, nós somos simplesmente... manipulados. A gente fala assim, nós não somos senhores dos mortais, é justamente o contrário, nós somos servos, e quando não houver mais um mortal vivo, nós deixaremos de existir. Isso, mas ele faz essa alusão com o boneco, ele fala, seria como, ele dá a entender que seria como se nós, perpétuos, ele falando, fôssemos os bonecos, os marionetes dos mortais, e não o contrário. E termina que ele vai embora, dá essa lição de moral, dá essa ameaça, dá esse geral nela, dá essa chamada na irmã dele, e ela vai andando pelo reino dela, que é o Limiar, né, que é uma estátua gigante dela, nada mais egocêntrico, e ela não se sente como um boneco, ela se sente como senhora dela, de Sif, e acaba o arco por aí. Eu acho muito legal esse simbolismo, cara. Isso que você acabou de falar, por exemplo, que o que é o desejo? O desejo é uma coisa egoísta, no fim das contas. Isso. O desejo é você mesmo, assim. É foda. Eu acho toda essa mitologia por trás do Sandman uma coisa muito, muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo, assim. Essa coisa de briga entre irmãos, a morte e tal. Eu acho muito foda. Faltou falar rapidinho uma parte que... O que aconteceu com Rose Walker? Ela deixou de ser um vórtice. Ah, sim, é. E mostra aqui a história de como ela ficou. Dá a entender que ela ficou traumatizada e... Ela virou herdeira da pensão milionária da Unity, né? Que ela tinha muitos bens. E ela virou uma nova rica, né? Só que ela ficou em depressão e ela não saía do quarto durante meses. Até que mostra nessa parte aqui da história, ela saindo do quarto, Gaiman começa a mostrar que ele veio, né? Ele começa a fazer as ligações entre um arco e outro. Numa das partes aqui da história, ela tá lendo uma manchete onde diz assim, 6 mortos no massacre da lanchonete. Esse massacre da lanchonete, que ela tá lendo no jornal, tá lendo no mural dela, é referente àquele primeiro massacre que a gente falou no primeiro arco, que é quando o Dr. Destino, ele pega todas aquelas pobres almas e faz o que bem entender. Uma daquelas pessoas, a menina lá, uma moreninha que era lésbica, era colega dela. E ela até fala, ela comenta que, nossa, a dona, ela sumiu depois disso, agora eu fiquei sabendo por que ela foi morta naquele massacre horrível e tal. São ligações que ele faz, né? Vale a pena comentar que o caso da depressão dela, depois de tudo se resolve, é porque ela vê a vida dela como uma casa de bonecas, tentando a família perfeita, vislumbrando. E uma coisa que o Sandman escreve na biografia dele, é uma coisa muito legal aqui, que eu vou ler, é pequenininho, mas é uma coisa que fica legal aqui, ó. O título é uma inegável referência à lendária peça de Henrique Ibsen, Uma Casa de Bonecas, na qual o personagem principal percebe que a sua vida toda constitui em viver para completar o retrato de um lar perfeito, primeiro para o pai, depois para o marido, como se fossem bonecos numa casa de bonecas. Então, a pensão ali, você vê que como você consegue imaginar que são apenas bonequinhos em cada andar da casinha. Tanto é que tem até a própria Barbie e o Ken, né, cara? É. Isso, Barbie e o Ken. Easter egg o novo, e tal, né? Tipo, exatamente. Então, ele cria, baseado numa realmente um arco, numa casa de bonecas, como se fosse dentro de uma simples brincadeira, já que a história já começa com uma manipulação do desejo. Tudo se gira em torno de uma pequena brincadeira. Uma brincadeira mortal, assim, né? Contos na Areia é uma das minhas histórias favoritas, né? Porque é uma das histórias, é a única história, eu acho, que o Sandman se apaixona, né, e tal. E começa com a história na África, numa cidade no interior do continente, que tinha uma rainha chamada Nada, que era uma rainha sem rei. E o peregrino chega, ninguém sabe que é o Sandman até então, e ele vai lá e fica... A Nada fica apaixonada por ele, né? Porque é um cara diferente e tal. E aí, ela come uma fruta mística, uma parada que faz ela viajar até o mundo dos adormecidos. Ela percebe nessa hora, que ela vai lá no mundo dos adormecidos, que o amor dela é retribuído pelo Morpheus. Só que tem uma maldição, né? Um homem, os homens do Perpétuo, eles não podem se apaixonar um pelo outro, né? Só que aí ela acorda, eles vão lá e fazem amor. E aí, quando isso acontece, logo de manhã, vem uma bola de fogo e destrói toda a cidade da rainha. Cara, que foda maldade. Cara, a cidade, vale falar que a cidade tinha um teto de vidro, né? E aí, quando ela percebe isso, né, que foi por ela ter se apaixonado por uma divindade, ela vai lá e se mata, né? E aí, lá nesse caminho pra ela virar a rainha dos sonhos e tal... Ele aparece e oferece pra ela o cargo de rainha dos sonhos. E aí ela vai lá e fala que não, ela recusa, cara. Eu acho isso muito foda, assim. Tipo, ela é apaixonada por ele, mas eu acho que o arrependimento dela, assim, é tão grande que ela vai lá e resolve, não, eu vou pro inferno. Ele vai lá e ele manda ela pro inferno, assim. Isso eu acho muito foda. É nessa parte que eu digo que Sandman é Deus. Quantas vezes ela negou ele? 3 vezes, cara. Quem foi o cara na Bíblia que pegou Jesus 3 vezes antes de Galo cantar? Referência, né? Não, é verdade. Eu não tinha pescado essa, é verdade, Vini. São duas coisas que eu vejo muito parecido com Bíblia. É o Sandman e é o Silmarillion. Cara, Silmarillion é praticamente uma narração bíblica que ali, por exemplo, eu não leio, velho. É direitinho a escrita, mas então foi de tudo. Vamos lá. É, uma das coisas que eu acho interessante, cara, é que volta e meia eles retratam esse lado em que um mortal... denota uma maturidade, né? Uma responsabilidade muito grande, enquanto o Morpheus, que é um ser que já tem muito tempo de existência... éons de existência. Ele sempre passa por essa situação de colocar em primeiro lugar a vontade dele e não medir as consequências das coisas. Ele é muito orgulhoso. Faz o que ele quer mesmo e foda-se. E uma coisa interessante é que essa história, na verdade, ela inicia com dois membros de uma tribo, né? Onde o mais velho conta uma história pro sobrinho dele, que é justamente essa. Mas um detalhe, ele pede pro sobrinho dele catar algo, e aí ele volta com um coração de vidro. Ah, isso. E justamente é o link que eu queria fazer com o capítulo Corações Perdidos, pô, que é exatamente esse mesmo símbolo. É um coração com esse mesmo formato estranho e um material que se parece realmente vidro. E eu me pergunto, não seria esse coração um coração de algum outro vórtice, cara? Será? Será que esse foi o vórtice que explodiu? Não. Não faz sentido, né? Porque parece que todo mundo morreu. Eu acho que aquilo ali é o resto da cidade de vidro, que ficou por lá jogado. Exatamente. Ele não explica como a cidade de vidro acabou. Ela simplesmente veio o negócio. Então, eu já tinha pensado nisso antes. Como eu pensei no coração que o índio pega lá, desculpa, se não é o índio, não sei. Aborígena. O aborígena pega e o que o arroz tira de dentro dela. Como do nada veio uma bola de fogo, eu creio que foi nesse momento que Sandman renegou o seu trabalho, né? A única coisa que tirou o foco dele foi o amor. E eu acho que foi nesse sentido, foi nisso que aconteceu, assim, uma parte do universo é explicado, ou deu errado, as coisas explodiram. Eu fiz essa analogia, acho que não tá certo, não pode estar certo, pode estar certo, pode não estar errado, mas não sei. Mas eu sempre pensei desse jeito, assim, que aquela cidade, aquele povo que era muito, muito, muito tempo atrás, acabou por causa que ele renegou o trabalho, assim, foi desprezente de um trabalho por amor, e foi o que deu, por isso que ele não se permitiu mais cometer esse erro de falhar nesse trabalho. Não, cara, é porque assim, dá a entender de que não é. É a questão do vórtice em si, pô. Porque ele fala assim, a última vez que o vórtice não foi morto, um mundo inteiro foi destruído, pô. Um pedaço do universo. Aqui é a teoria da conspiração, a gente não sabe. A gente tá jogando aqui ao vento. Isso, essa história virou milênios e virou um rito de passagem para os homens. Os homens, quando o garoto atingiu uma certa idade, ele era circuncidado e ele tinha que andar até essa cidade, as ruínas dessa cidade, com o membro mais velho da tribo, que era o mais sábio, e ele tinha que contar essa história, que era um rito de passagem dele, porque era se tornar um homem da tribo. Ele contava a chamada A História, né, com A maiúsculo, e terminava no outro dia, aí beleza. Voltava de lá, o cara era considerado um homem. Sendo que no final da história, o narrador fala, existe uma história similar, só que contada apenas para as mulheres, que é a versão danada. A versão danada... É uma versão danada. essa é uma das partes que eu mais gosto do que o game faz. Porque ele pega um ritual aborígena, tipo, é uma lenda, né? Pra eles lá agora. Não tem certeza se existiu ou não. Então é a mesma coisa a gente pegar pros dias de hoje, né? Que a gente conhece tantas lendas, tantas coisas contadas, que, tipo, pode ter acontecido e a forma deles ilustrarem isso foi através de um simbolismo. A outra história é o Homem de Boa Fortuna, que eu acho assim. Ela é importante mais pra frente, né? Vamos adiantar as coisas aqui também e tal. Mas acho muito legal, assim, século XV, eu acho, a Morte e o Morpheus estão numa taverna na Inglaterra. E aí um cara vai lá e todo fanfarrão vai lá e fala assim, Morte é pros fracos, eu não quero, vou morrer, porque eu não quero morrer e tal. E aí a Morte tá lá olhando ele e tal, ela vai falar, olha pro sonho aí. A gente vai fazer isso ou não vai fazer? E aí, o que você acha? A gente nem imagina o que seja. Aí, e aí, vai rodar ou não vai? Aí ela vai lá e fala, não, pode ser. Quem é que vai falar? Ele fala, não, deixa que eu falo. Aí o sonho vai falar com ele, olha só, você não quer morrer? Então vamos fazer o seguinte, daqui a 100 anos a gente se encontra aqui nessa mesma taverna, nesse mesmo dia, nesse mesmo bate-horário. Nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-canal. E aí todo mundo zoa, né? Ah, se isso aconteceu, eu sou o Papa Urbano, eu sou o Papa... sei lá, simplíssima ela. E aí, cara, e a história vai acontecendo, né? A cada 100 anos, o cara, eles vão se encontrando, né? E ele vai falando o que aconteceu na vida dele nesses 100 anos, né? De tempos em tempos. E as roupas deles vão mudando. Ele fica rico com o Henrique VIII. E depois ele fica pobre e fala, puxa, você não sabe o que é você ter fome, mas você não poder morrer dela. Eu achei isso muito foda. Imagina, cara, você ter fome suficiente pra morrer e você não morrer porque você sei lá, meio imortal e tal. E toda vez o Sandman vai lá e pergunta pra ele, e aí, hoje você quer morrer? E aí ele fala, não, eu acho que tem muita coisa pra me ver ainda. Ele pergunta quem é o Sandman também, né? Se ele é um mago, se ele é um demônio. E ele sempre escapa sem dizer exatamente quem ele é. Uma parte que eu acho muito foda, assim, muito, muito, muito maneira, é quando a Constantine aparece lá e com as pessoas e tenta subornar eles e tal, e o Sandman dá uma estalada de dedo e resolve a situação toda, assim, eu acho isso muito legal. Antepassada de Constantine, do mago, uh-huh. Que era Lady Constantine, que eu acho que ela devia ser, não sei se ela era bruxa, mas devia ser alguma coisa da Maria Mercante, ou pirata, alguma coisa do lado negro aí ela devia ser, e ela soube da lenda, ela inclusive fala, quando, acho que isso foi no século 18 ou no século 19 isso, né? Não, foi no século 18 isso, uh-huh. Na época da Maria Mercante. Aí ela entra na taverna, aí tá lá o Robert Galdin, que é o nome desse cara que desafiou Sandman, disse que não queria morrer. E ela fala, há anos eu vim escutando a lenda do judeu errante. Aí que entra a tal da história do judeu errante. O que você tem a me dizer sobre isso? Um judeu que é imortal, que se encontra há de 100 em 100 anos com o demônio. Aí o Sandman fala, eu não sou demônio. E aí o cara fala, eu não sou judeu. O que eu gosto, que a resposta que ele dá é, ele fala, não, eu estou apenas interessado. Até aonde vai o interesse dele, né, velho? Passa porra. A gente decidiu falar dessa parte da história do Omnisbook porque esse personagem, o Robert Galdin, ele é importantíssimo no decorrer da série, da história, da saga, né? Ele vai aparecer várias e várias vezes. Ele vira, acho que, o que é mais próximo de um amigo do Sandman, né? Você concorda com isso? O final do capítulo já dá a entender isso. É, porque a casa da briga, né? Tipo, ele, conforme ele vai ficando vivo, ele vai chegando às suas próprias conclusões. Ele meio que desafia Sandman a não voltar, né? Então, assim, que ele não queria ele se ficar comigo, não me deixa morrer, porque eu sou assim, eu sou a única válvula de escape de conversar com qualquer outra coisa que não tenha a ver com teus problemas. Ele acusa o Sandman de ser solitário e de não ter amigos e tal, e fala que se ele voltasse é porque ele era amigo dele. Aí se passam 100 anos. E quem que volta no Streampunk? Essa última conversa deles foi no século XIX. Eles estavam lá nas ruas na época do Jack Estripador, eles até falam, né? Ah, tem que ter cuidado por aí, tem um cara que tá matando prostitutas e tal. Aí passam-se 100 anos e tá lá, tempos atuais, o Robert Galdin já de paletó, tomando uma cachaça num bairro. Aí, o que é legal, que na caracterização dos personagens, do cenário, os diálogos, cara, são muito marcados no tempo. Uh-huh. O primeiro diálogo que tinha lá no primeiro quadrinho, que era da Idade Média, os caras falando mal do rei, outro falando, excomungando o Papa. Aí no último quadrinho, que já é na Idade Contemporânea, nos anos 80... Os caras falando, Margaret Thatcher, não sei o que ela quer, invadindo as Malvinas, o que essa vaca tá querendo, o que, é que vai acontecer? Em todos eles tem um diálogo que é igual, que eu não lembro agora qual é. Todos os sinais estão aqui na Bíblia, o fim do mundo vira logo. Isso, eles sempre estão falando do final do mundo. Foi o final do mundo na Idade Média, final da Idade Moderna, final do mundo agora, e de repente até lá no futuro vai ter final do mundo também, e isso sempre vai rodar. E o que é legal é, ele sempre pega a perspectiva de vida que as pessoas tinham, né? Ele fala, as pessoas estão se queixando das lareiras, mas no meu tempo elas eram ótimas e tal, aqueciam a gente, e a fumaça fortalecia as madeiras e tal. E depois ele vai mostrando que as pessoas vão passando a ter novos hábitos. E até ele vai tendo altos e baixos na vida dele. Esse Robert Galdin devia ser aquele chato, né? No meu tempo, não sei o quê. Pô, aquele cara deve ser um saco, cara, conversar com ele no bar. Eu acho, assim, muito legal a sacada desse. Na verdade, esses dois capítulos, né? O outro lá, do Contos na Areia, ele tem muito essa coisa de mitologia do grega mesmo, assim, que o pai nunca pode, o deus nunca pode se encontrar com um mortal, que dá merda, né? Zeus que o diga que fez isso várias vezes, né? Deu merda várias vezes, né? Ele nunca aprendi aquele tal de Deus. E nesse daqui é legal que tem uma discussão muito filosófica sobre imortalidade, né? Então, tipo, o sonho, como alguém falou, ele tá só interessado em ver o que vai acontecer, ver quanto tempo que o cara vai aguentar, né? Na verdade, basicamente, pô, imagina, você é um sonho, cara, você é quase onipotente. Então, tipo, você deve arrumar alguma coisa pra te distrair de vez em quando. Às vezes é fazer uma pessoa sofrer muito, às vezes é simplesmente ver quanto tempo a pessoa vai aguentar a imortalidade. E ele fala que tem vários imortais, né? Tem várias pessoas que não morrem ali na Inglaterra, né? Toda hora, eu achava que eu era o único, mas toda hora eu conheço alguém que é imortal e tal. Eu acho isso legal. É porque, na verdade, a história em si do Sandman, ele sempre fica retratando alguma característica do ser humano e tal. Tem muita filosofia em cima de tudo isso. Então, quando ele pega e faz com que um mortal seja imortal, ele tenta abordar uma perspectiva de caramba. E aí, se a gente vivesse pra sempre, como é que seria? Isso. E mostra, na minha opinião, a impressão que eu tive foi que o cara não teve, assim, muita alteração na vida dele, assim. Ele, tipo, só foi tendo várias e várias vidas, mas, tipo, isso não engrandeceu ele. Ele não se tornou um grande sábio, um inventor. Ele não fez nada, cara. Ele viveu a vida dele. Ele só viveu. E interessante, ele tava na merda num século, no outro ele tava bem, depois ele tava mais ou menos, depois ele tava na merda de novo. Ou seja, ele não conseguiu evoluir, não fez nada. A única coisa que eu vi depois, posteriormente, acontece, e até um conselho que o Sandy mandar, num dos últimos encontros, que é onde ele fala que ele ficou rico com escravidão. Aí o Sandman fala, vou te dar um conselho, nunca torne sua fonte de renda, assim, tipo, escravidão não é uma coisa boa, né? Não é bom você manter os outros cativos. Lá na frente ele reconhece isso. Exatamente. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por você nos terem ouvido até aqui, acredito que esse podcast vai ter mais de uma hora de duração. Gigante. gigante. E teremos para a despedida somente eu, o Sebastião. Opa, falou então, fica aí o retrato da nossa obsessão por Sandman. Se tudo der certo, vai ser só o primeiro. Se tudo der errado, bom, valeu a tentativa, né? E Ulisses, cara, mais uma vez, obrigado aí. Valeu, galera, boa noite. Muito obrigado por chamarem, eu adoro o Sandman, assim, discutir isso pra mim sempre é muito maneiro. Ah, cara, nós vamos, se depender da nossa vontade de gravar outros episódios, a gente vai te chamar com certeza e vocês podem aguardar por mais em breve. E até mais. Tchau. Falou. Tchau.